Africano, hey, africano, hey, hey, africano, hey, africano, hey, hey, africano, hey, africano, hey, hey, africano, hey, africano. Que no va a parar, mira como todo comienza a vibrar.